esquilo desce para 2016, livre final LSXA, reporte estabilizado. Esquilo Quebec, correção. 2000, chamada estabilizado no ILSX-RAY, Whisky, Kilo, Quebec. Oceaner 6313, desce agora para 4000 pés, ajustado 1016. 4000 pés, zona 0, Romeo, Oceaner 6313, zona 3. Desou 4209. 4209 completo, chama a torre no 8612. 8612. Torre o azul 4209, final baixado travado. 6313 indicado. Indicada de 250, Chinema 313 e 200. Desce agora para 200 tons. 200, Chinema 313. Para Europa, 083, descendo out flight level 050. Descendo 050, Europa 083. Tom 9907, descendo agora o 060. 060, total. Salvador, muito boa noite, outro 3305, cruza 200-631-150 com informação X-ray. 3305, boa noite, acione identificação, desce ao 070 na chegada Mari. Identificou 070 na Mari, pode voltar. Aguarde. Fiz a TAP da presente, então 3305. TAP, obrigado. Oceaner 6313, desce para 3000 pés, ajustado 1016, NC redução agora para 1709. NC reduzindo 1070, 3000 pés, Oceaner 6313, 1016. Oceaner 6313, retorno radar para o sequenciamento, vai manter presente para o limite serão localizador. Mantém a proa 215 limitado pelo localizador, Oceaner 6313. Salvador, 5972, boa noite, 2 5972, boa noite, a identificação desce ao 080 na chegada Ponce. 080 na 6313, 10 para 2000, pés ajustado 1016. 2000, 0 Romeo, Shenandoah 3013. Europa 083, descend down to 4000 feet, KNH 1016. 1016 down 4000, Europa 083. Utilizado no VLS, o Papatango Whisky, Kilo Quebec, Bison. Whisky, Quebec, tem condições de manter essa velocidade até o externo? Confirmo. Completa sinal de chamatura, 9862. 9862, Quebec. Torre Salvador, Papatango Whisky, Kilo Quebec. Prossiga, escuta. 140, repórter estabilizado, chinema 303. Externo, rola o trem baixo, estrela. Sabe travado o whisky pelo Quebec? Sim, intenção pouso no 0 ou no 7? Pouso 1 no 0. Ok, a pista se encontra livre, livre. Choveu há poucos minutos em Salvador, possivelmente quase um pouco molhada também. Fica atento durante o pouso, o esquilo Quebec, o vento, calma. Ciente, livre pouso, Quebec. Tem 05 sindicada? Da 3305, inicia redução 229. 2209, 3305. Beleza, Campa Vista, Xenem 6313. Xenem 6313, vou atingir 2.000 pés, inicia redução para aproximação. Tem um tráfego a 7 milhas à sua frente. Com 130 de ground speed, completa final, chama a torre 118 decimal 612. 1862, reduzindo para a mínima, chegando a 313. Obrigado, uma boa noite. Boa. Europa 083, descend out to 2000 feet, KNH 1016. Clear the LS final report established on the localizer. Ok, down 2000 feet, 1016, clear ILS, and I call you back, established on the localizer. 083. Afirmativo, posição é prevista 03, no pátio principal. Ok, 03, ó, azul 42, 0 nada. 050, Rio 5972, 10 para 060, iniciando redução para 2309, indicada. 060, reduzido para 2309. do Quebec, solo agora os 3-1, parte 5. Ok, livrando, não me escuta durante o táxi, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, camarada, antes da Juliette, isso aqui também. Zona 3, tem pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Livre pouso, Xenema 3, Zona 3. Tá baixo travado? Perdão, afirmativo, baixar travado, Xenema 3, Zona 3. Tem. O bagulho do nada vai ingressar no pátio aqui, posição 3, confirma. Outro 209, afirmativo, Juliette, portão 03. Boa noite, Serenidade, fica ação dessa 076 na chegada a Mari. Etapa da presente, o gol no 076. Total 9076, 10 para 2, mil pés ajustado, 1016, livre na LSXR, reporta estabilizado. Para 2000, com 1016, reportará estabilizado, total. Da 3305, 10 para 4 mil pés, ajustado 1016, iniciando redução 1909. 4.016, reduzindo 1909, 3305. 305, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 045, limite será o localizador. A 3305, controle. Confirme. Detração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 045, limite será o lote. Gente, vai manter por umas 10 milhas, tem uma formação na nossa esquerda, possível? Autorizado, 3305. Obrigado. Principal, reporte para ingressar no Taxi Lima. Pushback acionamento, posição 5, 6747. Minuto, 6747 para iniciar, só mais um minuto. Manter posição guardada, 6743 no 3, sol agora as 34, ao livrar na minha escuta, Alfa e reporte da Juliette. Ok, na sua escuta, confirmando Alfa para a Juliette. Isso, Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chanela 3-1-3. Curva à direita na proa 240, limite será o localizador. Direita 240, limite ao localizador, autorizado 6.000. Autorizado agora 5.000, Rio 5972. 5.000. Controle agora o 3305, a curva esquerda, proa 045 até o lote. Controle. Prossiga. Para o localizador, curva esquerda agora, proa 140. 140 para o log total. Papa 083, checking and give a look at the clear to land, runway 10, wind calm. Clear to land, 083. Mob 6747 no 05 aprovado, Simtex. Vai iniciar 6747. Quebec, Taxi Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da 17. Dois Salvador, 63 no 0.8, puxa o estacionamento. Mas ajustado 1015. 3000 ajustado 1015, 3305. E o 5972, 10 para 4 mil pés, ajustado 1015. 4 mil pés, 1015, 5972. Então 3305, informe que vai interceptar o localizador na proa 045. Reporte estabilizado, descendo agora para 2 mil pés, ajustado 1015. Reportará estabilizado, vai descer para 2000, ajustado 2015-2305. Rio 5972, curva à esquerda na proa 200-200, limite será o localizador. Esquerda proa 200, limite ao localizador. Proa 076, desce agora ao 050. 050, gol. Conselho 2224. 2224, sendo traço para Juazeiro, só um minutinho para a cópia, 350, prepara a segunda mão. ...972, inicie redução 1909. Reduzindo para 190. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar então o término da manobra do WebJet e a gente prossegue ao passo com segurança, pode ser? Pode sim, então, após o Web ingressar na parte 3, pode prosseguir. Juliette, até o portão 4. Ok, aguardo o Web após o portão 4 para o 63 na frente. Interceptando o localizador, 3305. 3305, para informação, tem Boeing 727 à sua frente. Meia dúzia de milhas à sua frente. Completa final e chama a torre no 8-6-12. 8-6-12, obrigado. Portal 9907, completa final e chama a torre no 8-6-12. 9-8-6-12, total. Rio 5972, reautorizado 3 mil pés. Aguardando o final para o localizador. 3 mil pés, aguardando. Salvador, muito boa noite, Hotel 3305. Agora 3 milhas de Dona. Gente, o número 3 na aproximação é a porta estação externa com baixo travado, 3305. Faltará. Torre, muito boa noite, o total 9907. Passando externo, baixado. Gente, sendo treino de pouso, na aproximação, informaria fiscal livre, total. Total, aguardando, autorização de pouso. Cuidado até a parte 5, frequência livre estacional, boa noite, bem-vindo. Zero 3, on the way to 8, remain fixed this taxi and continue taxi, the taxi in Alpha and report before Juliet. Alpha and Juliet, Europa 083. Salvador, bom 60412 para o estacionamento. Mantém a posição no 604, devido à movimentação no pátio, mantém a posição aguardando. Aguardo. 9907, o vento calmo, tem pouso autorizado para subir. O total 9907 tem o pouso autorizado na 10. Para o táxi WebJet 6747, está com 163 a bordo, 4 horas, alterna com quando o tráfego da vinha que vai parquear no 4, após que eu siga a Índia e Alfa, reporta o ponto de espera 10, quando pronto, ajustado em 1015. Diante, vai realizar com a Avianca, após a Índia e Alfa, ponto de espera 10, 1015 horas, 7-4. Fundo 66 borda, 2.6 de 13 e 20, alternando Petrolina. Aprovado o táxi, seguindo com o número 2, a retaguarda do objeto, Índia e Alfa, reportando ponto de espera pronto, ajustado 1015. Teve táxi ser apático, Índia e Alfa, seguindo o objeto, Chanel 63 no 0109. Então 3305 vai passar onde você é, abaixado e travado, visual. 3305, ciente, curta a aproximação e forma a lista livre. Ciente. Tráfego 72 estabilizado. Sim, amor. Somente para informação, tem tráfego da TAM, meia dúzia de milhas à sua frente, com 130 de ground speed. Complete redução para aproximação, chame a torre, 1-8-6-12. 8-6-12, está reduzindo. 0762 para 2000, 1015, livre final e LSXV reporta estabilizado. 2000, LSXV reportaremos. Periquês é o ajuste. No Franco Europa, parte 3 em total. Torre ao Rio 5972, boa noite. Boa noite, Rio. Quando a aproximação, informarei pista livre número 2. Sim. 3305, pista livre, tem pouso autorizado, vento calmo. Sim, pouso autorizado, 3305. Quando estiver pronto, o web 6747, para avisar o aeronave na final, informa que já tem autorizado e fala negar. Anti-Europa 083, do you know what's now, what's our position? Okay, continue, taxi reported before taxi is yet. Your gate is 11. 11, Europa 083, thank you. O objeto mexeu no coeficiente, então a Lima tem dirigindo uma nova, agora uma pena da Batista. Confirmando, a Lima tem a paz do trás, o Web 67 e Patente. Lima ativa e o contato foi declarado imediato. Lima ativa. Salvador 1604, pode iniciar. 604, alfa da Avianca, cruzando agora a retaguarda, após o mesmo, está livre, sem táxi. Após a Avianca, tem que ser reposta para o táxi, com 604, obrigado. Solas 44, libera na minha escuta o táxi de imediato e prossiga via Alfa, reportando a Juliette. Vai via Alfa, reportando a Juliette, na sua 47, pista livre, vento calmo, autorizado a decolagem. Vai iniciar a minha 747. O Rio passou o externo, ok? Só tá cruzando 1000 pés. Gente, Rio, quanto a aproximação em fora, uma pista livre, tráfego já iniciando a rolagem. Confirme o tipo do tráfego. 737. E o vento, seu? Calmo. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, meu amigo, segurança, só isso. Obrigado pela compreensão. Fly, Wolf, intercept, 5-5-1-5. 7-2 da Rio, pouso autorizado, muito calmo. Gente, nível pouso. Gate 11. 7, Europa 083. Opção decolada às 4:06. Controle 1 de 0.8, bom voo. 2.0.8. Oi, o 63 no Jardim Chanel também agiliza com autorizado, tá? Ali mantém. Ali mantém, 63 no Jardim. 224, Torre, seria na sua posição, mais ou menos? Negativo, só mais um minutinho, passarido, já vou pagar, só mais um minuto. Passarido, Interior 24, Juazeiro, 350, rota Cruzeiro 19, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5435 transponder, controle 120.8. Motorizado Juazeiro, 350, via rota plano, vertigo 19, decola no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 5435, transponder, 120.8. É o controle, está pronto para pushback, acionamento 224. Isso, mantém a posição aguardando. 3305, Juliette, meia dúzia, portão. Juliette, meia dúzia, obrigado. 15972, solos 47, direita, não me escuta, Alfa Quilo, parte 3. Direita, Alfa Quilo, parte 3, na sua escuta. 6310, pista livre, autorizada a decolagem variável com dois nós. Torre, boa noite, voo 076, Índia Serra, embaixo travado. 2076, ciente, quando a aproximação informaria pista livre, o vento variável. 76. Para o táxi com 604, com 1 753 horas e 30, alterna Recife. 175, TB? Aqui. Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, o ajuste 1015. Índia e Alfa, reportarei pronto, vão 604. 355, 15, that's our mission now. 2224, informando a Europa, finalizando 11, aposta livre, puxa essa noite, chama o táxi. Após a Europa, vai, táxi, chama o táxi, 224. 076, pouso autorizado, variável com dois nós, cheque vem. Baixou, travou, ele limpou. Xanem 6310, decolado agora os 48, controle 120.8, temos voo. 0.8, Xanem 6310. Xanem 6310, boa noite, está na UCA, passando 1.500 pés. Xanem 6310, sob contato radar, sobre a 350. 350, autoriza direto, Jamo? Vai direto ao Romeu Foco 018. Melhor ainda, direto pro 18, Xanem 6310. Na 6310, fazer um pequeno desvio à direita para evitar uma formação. Livre. 604, ali mantém. Ali mantém na 0 com 604. Zero sete meia, solo 50. Olha, entrar no ataque na minha escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Reporta antes da Juliette pela Alfa, vou na 076. Good evening, it's Colquay Dam, descent level 060. It's cleared, I'm on arrival. Reduce your speed to 250 knots. Your number 2 for approach. Level 4.